Abra comigo, antes da gente ler Coríntios 12, Gálatas 5. E você vai ver lá, em Gálatas 5:17, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Só que o mais importante você entender a respeito dos frutos da carne e a respeito dos frutos do Espírito é você entender como essa militância acontece. O fim do versículo é que é importante você entender hoje. Diz assim, porque a carne... Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Você está vendo aí que a palavra Espírito está na letra maiúscula, portanto, referindo-se ao Espírito Santo, não ao seu Espírito. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Eu quero que vocês entendam o que quer dizer esse texto quando diz para que não façais o que quereis. Está se referindo a quem? Está se referindo ao meu espírito. O meu espírito quer. Agora, ele pode querer os frutos da carne ou os frutos do Espírito Santo de Deus. Então, a carne fica puxando o seu espírito para que você queira operar nos frutos da carne. E o Espírito Santo milita o tempo todo, batalhando para dizer a você, olha, não queira outra coisa que não os frutos do Espírito. O seu espírito foi criado livre para desejar, para escolher. Por isso que no Salmo 103 você lê Davi falando assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu corpo, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quem deu ordem à alma e à carne de Davi, ao corpo de Davi? O espírito de Davi. Então o seu espírito é que escolhe aonde ele vai estar. O seu querer não pode fluir a partir da carne ou a partir da alma, e sim a partir do seu espírito. Deus te fez para se relacionar com você nesta linha. Deus é espírito, então Deus fala com você aonde? No seu espírito. E isto influencia a sua alma e afeta o seu corpo. Satanás vira a coisa de cabeça para baixo, exatamente. Ele não consegue entrar no seu espírito. Então ele opera na carne, isso atinge a alma e vai alcançar o seu espírito. Se você pega como Satanás opera, sempre é da mesma forma como ele fez desde o início. Tudo é lá no início, gente. Você olha que a Bíblia fala que Eva olhou para o fruto. O que é olhar para o fruto? O seu corpo. O seu corpo, o que é? São cinco sentidos: audição, visão, olfato, tato, paladar. Satanás opera neste nível, nesta dimensão do corpo, porque ele não consegue atingir diretamente o seu espírito. Então ele opera primeiro no corpo. Tudo nesse mundo são sensações que você experimenta no corpo. Quer fazer alguém comprar alguma coisa? Sabe o que você tem que fazer? Deixa ela fazer o test drive. Prova, meu filho. Olha aqui, eu vou deixar aqui um montinho para degustação. Você vai lá na praia sossegado, você não quer comprar amendoim. Gente, amendoim na praia, você está em pleno calor. Aí o chefe vai oferecer gordura quente para você. Você não quer comer. Mas ele permite a você uma degustação, test drive. Ele vai no plano do corpo e fala assim, querida, você quer? Fala a verdade, o seu querer é no campo da carne. Prova para você ver. Não é assim? Você não queria, você não estava pensando naquilo. Você estava pensando numa água deliciosa, geladinha. Mas o diabo vem e fala assim, eu quero dar a você uma escolha. Mas fantástica, entende? E aí você então entra na dele, vira de cabeça para baixo o plano de Deus e opera na carne. Aí diz a Bíblia que Eva, depois de olhar do fruto, desejou. O que é isso? alma. A sua alma, né, é que deseja. A sede da sua alma é a sua mente. Você experimenta com a alma as suas emoções. Com ela você chora, com ela você ri, com ela você se alegra, se entristece, você sente uma opressão assim, na campo, tudo no campo da alma. Você não está acontecendo nada em você, de repente você está andando na rua e começa um batido assim. Aí a sua alma começa. Aquilo é pura alma. Você não queria, o seu querer não queria desejar aquilo, mas de repente a sua alma foi envolvida. E a gente tem que tomar cuidado. Não é no campo da alma que Deus quer operar. A sua alma pode ser afetada como a de Davi era quando dançava na presença do Senhor, mas é porque o espírito de Davi já queria a presença do Senhor. E aí isso refletia na alma e, portanto, o corpo dele dançava. Deus opera assim, do espírito para a alma, para o corpo. Satanás opera ao contrário. Eva viu, desejou e depois diz a Bíblia que ela considerou agradável a dar entendimento. Aí foi o querer, o espírito dela caiu em pecado. Ela é afetada no processo inverso. Corpo, alma. Pum, cheguei no espírito. É isso que Satanás quer. Mas se o seu espírito estiver cheio daquelas coisas que nós falamos lá atrás, essa luta que está aqui para que façais o que quereis, que não acontece, meus irmãos, não é só com você ou com o menor no reino dos céus. Acontecia com Paulo que dizia, olha, às vezes o bem que eu quero, este eu não faço, e o mal que eu não quero, este eu pratico. Todas as pessoas são objetos de conquistas territoriais no reino do Espírito. Tudo neste mundo é conquista territorial. Ou o poder de Satanás, ou o poder de Deus vai estar militando para conquistar o seu querer. Quem vai ter o seu querer? Quem tiver o seu querer vai poder fluir através de você. E aí, para isso, existem as capacitações que fazem fluir e ativar esses talentos. A palavra poder, no original, na tradução de Jung, é capacitação. E aí vamos ver, então, os dons e as capacitações em Coríntios 12.